ובבא. Minha boca na sua, sua boca na minha. Senti teus lábios quentes, envolvidos, me alucina. Seu olhar no meu, colados como um imã. É o que me arrasta pra você, pra gente se ver, tudo pode rolar. Um beijo seu pra me apaixonar. Tô querendo você, tô querendo te amar. Chega junto, vem comigo, diz aí. Colô, colô, colô, isso é amor. Colô, colô, colô, isso é amor. Colô, bateu, ficou. Colô, bateu, colô, bateu, isso é amor. Colô, bateu, ficou. Colô, bateu, ficou. Colô, bateu, ficou. Isso é amor. Colô, bateu, ficou. Joga a mãozinha lá em cima. Bate na palma da mão. Cá, cá. Sai do chão, minha galera. Hey, hey, hey, hey. Quando a gente se vê, tudo pode rolar. Um beijo seu pra me apaixonar. Tô querendo você, tô querendo te amar. Chega junto, vem comigo. Vem pra cá. Colô, colô, colô, isso é amor. Colô, bateu, ficou. Colô, colô, colô, isso é amor. Colô, bateu, ficou. Colô, bateu, ficou. Isso é amor. Colô, bateu, ficou. Colô, bateu, ficou. Colô, bateu, ficou. Isso é amor. Colô, bateu, ficou. São dois pra lá, dois pra cá.